pressão no zero, vento 120 graus com 08 nós. Nível 350, aerovia fez o 17 até Orago, pois Orago direto Maceió, decolando 10, curva esquerda na saída Cuca, Jamo, Caju, aciona transponder 5403, controle Salvador, 120, decimal 8. Geral 4479 com 4 horas de 3 a bordo, alternando Calhão. Calhão 9979, pro ataque, espaço 3, espaço 1 no Índia, reporta um ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 0, no 9. Espaço 3, espaço 1 no Índia, estamos prontos. 2774, autorizado a decolar, ficha no 0, vento no 20 graus, com 08 nós. Autorizado a decolar, espaço 4. Espaço 3, controle 20, decimal 8, toma um oi, boa noite. 208, obrigado, boa noite, para trabalho. Ajuda Juliette, 3305. 3305, Juliette, portão 05. Juliette, por 5, portão 3305. Geral 9979, mantém a posição no ponto de espera da 10. No portão 02, autorizado por subir estacionamento, chame táxi. Geral 9979, mantém a posição no ponto de espera, devido ao tráfego de colo à frente, saída conflitante, 1 ATR. Comissão 3600, identifique essa via, chegada com médio 1 para nível 050, ajuste no 019. Salvador, Goiás. Atenas, é o voo no 723, estabilizado na final ILS X-Ray 13. Voo no 723, tráfego avistado, altimetro no 019, o vento é 120 graus com 08 nós, pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso, voo no 723. Direita via Índia, vai manter a posição no ponto de espera da 10 e o altímetro 1019. Direita Índia, 19, gol 1139. Posso ter o nosso Companhia 00, apresentado 21, desça para 2006, autorizado final em breve. Reporte no localizador, o ajuste é 019.

ao CR 128, decimal 35. Desse para 2006, autorizado sinal de antes, após localização do utilizado. Realmente, governo 354, acima de identificação, desta via, chegada com médio 1, acima de nível 0, ajuste altímetro no 019, número 2, aproximação, 354. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chau, 4738, aborto, 7, 9, 3 horas, não dá na recolha. 4731, Índia, reporte no ponto de esperada 10, pronto, altímetro 1019. E a ponto de esperada 10. Boa noite, 3305, autorização Recife, por gentileza. Recife aprovado, 330, Rio Perizulumo 7, decolada 10, curva esquerda na saída Puca, Jamo, Caju, acena transponder 5401, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível de voo 330, decolada 10, curva esquerda na Puca, Jamo, Caju, 5401, o transponder chama o controle Salvador em 2018-3305. Aerovia Presumo 7, no portão 5, chame pronto, chame de estacionamento da 3305. Confirmo, 17 e Aero 5, tá? 3305.

Thank you. mais à frente, o TAM 4738. Bom, que busca autorizada, 4738. Ótimo, obrigado. Solo 10, à direita Foxtrot, prossiga táxi na minha escuta. Voz via Alfa, reporte antes da Juliette. Centro direita via Fox Alfa, contato para a Juliette, voo 1098. Frequência 1, 2, 6, 2, 5, 4, 5. 354, altímetro 019, tráfego avistado, vento a 120 graus, com 08 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Seja pouso no 0, voo no 304. Sobe o voo no 098, para tomada de jet. O jet, o portão será o 02, observando a liberação do setor pelo R2 da Avianca. Avanço autorizado, jet até o 02, sobe o voo com Avianca, voo 1098. Solo 17, à direita por seguir ataque na minha escuta via Foxtrot, após Alfa, reportando da Juliette. Direita sua escuta, Foxtrot Alfa, reporta da Juliette. posição 05 para o pushback acionamento. Matrícula equipe do solo, 73305, após a passagem a cauda, 4737 da Gol, está ingressando agora na Juliette, após o tráfego, está livre iniciando o portão 5, chame táxi. Passou, volta autorizado, 3305. 354, Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, Gol, 354. Decolos 2-0, controle 1-2-0, decimal 8, até uma boa noite. 2-0-8, obrigado, amigo. Até logo. Ah, controle, boa noite, Xena 6224, decolou. Xena 6224, contato radar na decolagem, suba para o nível 190, Rui Conde. 2-0 Conde, certo. Alternação Gonçalo do Amarante. 3305, aprovado o táxi, Foxtrot na direita, via Indy Alpha, reporte no ponto espera da 1-0, pronto, altímetro no 0, no 9. Indy Alpha, no ponto espera, vai reportar pronto, está 3305, 1907. Ponto de espera pronto agora, 3305. Manda passagem a 3 da GMAT, o seu 3305. Firmo, meu 3305 já está autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Está ingressando, o seu 3305. Sendo identificação dessa via, chegada com LED 1 para nível de voo 050, ajuste altímetro no 019. Para via chegada do médio, tem um tráfego à sua esquerda, posição 11 horas, 15 milhas, com o nordeste passando no nível de voo 20. Equipamento na CR 72 repassaria. Corrigindo a 2, mas é o número 060, azul 597.